diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Charme, o funk, Marquinha da bonita e o Dolores elegante. Vamos lá!